Por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos? O Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: Bartolomeu, Bartolomeu, vencer, mesmo tendo inimigos, é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmos. E profundamente desencantado, a batalha mais árdua é vencer com os amigos. E é assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, Wilson. Boa noite, André, amigos, ouvintes, queridos. É com muita alegria e honra que nós estamos aqui nessa noite. O texto, você o escuta ou lê inicialmente, você pode causar um certo desentendimento. Fala de amigos e Jesus parece criticar os amigos. Mas se nós recordarmos quando Francisco de Assis decide ir à Turquia para tentar conversar com o sultão, tentar convertê-los, ele passa por dificuldades imensas, mas ele é aceito, respeita-no, mas não consegue converter, obviamente, mas respeitam-no como homem, como espírito de luz. E ele volta para casa, feliz por ter feito amigos, apesar de não ter realizado a conversão que queria. Mas quando ele chega no seu local, no seu templo, ele consegue verificar que a humildade que ele havia deixado tinha se transformado. Viu apetrechos de ouro, de prata, luxo, coisas que ele não tinha deixado. Porque ele vê que as pessoas que andavam lado a lado com ele, de certo modo, o haviam traído em suas convicções mais íntimas. Porque quando nós somos atraiçoados, quando nós passamos por uma decepção, não é com o inimigo. Porque o inimigo, você não espera dele algo melhor para você. Você se mantém à distância para que nada de mal ocorra, tanto para você como para com ele. Mesmo que, em alguns casos, você sendo inimigo, você vai ser o responsável pelo que vai acontecer com você como consequência. E tendo inimigo, você nada tem a ver com isso. Você vai se manter à distância. Mas nós nos decepcionamos, nós sentimos infelicidade e nos sentimos traídos por pessoas que estão ao nosso lado e que burlam a nossa confiança, que ferem os nossos sentimentos. E muitas vezes as pessoas que andam ao nosso lado, os nossos amigos, parentes, seres queridos, muitas vezes eles não vão ao encontro de nossos objetivos, e muitas vezes nós não vamos ao encontro de seus objetivos, mas por causa de um detalhe profundo, que eu digo na minha pouca experiência, mas verificando o espírito humano nas suas andanças. Como nós temos a confiança do amor para com as pessoas, temos a confiança do contato para com aquelas pessoas, nós deixamos de ter a gentileza dentro do próprio lar. Nós deixamos de ter a elegância, muitas vezes a educação, porque nós achamos que as pessoas queridas têm a obrigação de aguentar as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E muitas vezes os nossos amigos, nossos parentes pensam da mesma forma, acabando por cair em erros. É por isso que nós temos que nos precatar. Se fora do lar, se com pessoas desconhecidas nós usamos de gentileza, de cuidado, de carinho, dentro do lar nós temos que fazer mais ainda. De forma profunda, com carinho mais profundo, porque é de suma importância que nós valorizemos quem nos dá amor e façamos da melhor maneira possível. Muito bem. Sabe que isso é uma realidade, não é, Sérgio? Nós, muitas vezes, pela proximidade, as pessoas que estão lá todos os dias com a gente, assim como o Alex colocou, dá o exemplo, aqueles que compartilham no nosso lar, né? A nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, talvez. E depois, no círculo mais íntimo, até mesmo aqueles que caminham conosco, os amigos de trabalho, nós acabamos desenvolvendo tamanha liberdade com estes que passamos a tratá-los até mesmo com falta de cuidado. Às vezes falta cuidado realmente nas palavras. Né? E muitas vezes a pessoa acaba tendo um amigo ao seu lado, aquele que caminha, em grande sofrimento sem perceber. E aí o que acontece? Acaba tratando melhor um estranho, uma pessoa que você vê uma vez na vida, do que uma pessoa que está com você todos os dias. Porque aquela pessoa que está com você todos os dias, aparentemente, né, ela já lhe conhece, já conhece o seu lado mais obscuro. Então você não precisa mais enganá-la, né? Você não precisa mais interpretar para ela. Já uma pessoa que não lhe conhece, não. Por isso que tantas pessoas às vezes dizem, ah, eu queria a chance de começar de novo, ir para um lugar onde ninguém me conhece, para construir uma imagem nova. Mas essa imagem nova ainda pode ser reconstruída, mesmo com aquelas pessoas que até o dia de ontem você foi rude, que você faltou com respeito por algum motivo. Não é, Sérgio? Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Às vezes, esse tópico é extremamente interessante. Você colocou esse ângulo correto, né? Que às vezes a gente... Eu até quando você estava dizendo a primeira frase, uma frase em inglês me veio à mente, take for granted. Que aqueles que já estão conosco, já conhecem os nossos defeitos, esse take for granted quer dizer o seguinte, já é meu. Já está garantido. Eu não preciso esconder o meu lado obscuro. Também não preciso agradar, porque já conhece o meu jeito. Não é um cliente em potencial, não é? Isso, não é um cliente em potencial. Eu não preciso esconder nada para que a pessoa não me rejeite. Já o estranho, existe essa característica que você mencionou bem. E o outro aspecto que me vem à mente, a gente sabe que no nosso meio também tem pessoas que precisam reencarnar conosco por causa dos laços de antipatia. E existe também o aspecto vibracional dos laços de antipatia afetiva. Sabe quando às vezes você quer fazer um personagem e alguém te desmascara? As pessoas que te conhecem bem, você se sente hipócrita diante delas. Não dá para você ser esse personagem, porque elas já te conhecem. Outros, eu posso ser esse personagem diferente. Então, também tem esse aspecto de que as pessoas que caminham conosco e conhecem os nossos problemas, às vezes elas jogam a verdade nua e crua na nossa cara com a simples presença delas na nossa vida. Então, existe muita, eu chamei aqui de antipatia afetiva. Assim, afetivamente, a gente desenvolve e aí começa a desenvolver falta de respeito e todas aquelas coisinhas que as pessoas que nos conhecem, que são os próximos, mais próximos, deveriam receber o nosso melhor, mas passam a receber essas coisinhas aí de falta de respeito e outras características... impaciência, intolerância, porque a gente está muito habituados com elas, mas eu acho que também o efeito do já me conhece, já sabe como eu sou. É assim mesmo. Tem que me aceitar como eu sou. Exato. E por aí. Pois é, tem até uma história, né, Alex, para você comentar uma vez. Eu não me lembro onde foi que eu ouvi, mas eu achei muito interessante. Foi numa palestra... Mas dizia que um senhor que trabalhava numa casa espírita havia convidado já a sua filha muitas vezes para visitar a casa espírita e ela nunca teve oportunidade de ir. Até que um dia ela estava de férias lá, deu certo e ele a levou para conhecer ali o seu trabalho. E ela participou ali, ouviu a palestra. No final, outros trabalhadores, amigos dele ali da casa, foram até ela e falaram, ah, que bom, você é filha do fulano, você veio, né? E o que você achou? Você gostou? Ela falou, nossa, vocês, eu não sei o que vocês fazem, porque deve ser realmente, um ambiente milagroso aqui. Por que você está dizendo isso? Porque meu pai muda completamente. Quando ele entra aqui da porta para dentro, ele é outra pessoa. Lá em casa ele mal cumprimenta a minha mãe. E aqui ele é tão amigável, ele abraça todo mundo, ele sorri para todo mundo. Né? Então vocês realmente têm algo muito especial aqui. É complicado essa situação, né? Porque a maioria das pessoas usam máscaras no seu dia a dia, não é? E nós devemos ser um só. Nós devemos ser o mesmo na casa espírita, na rua, no cotidiano, no nosso emprego, no nosso lar. Porque eu acho, Wilson, que o pior mesmo, a transformação pior da pessoa é no próprio lar. Porque fora do próprio lar, no ambiente de trabalho, ela é obrigada a ser agradável porque ela ganha o seu salário lá e ela precisa se manter razoavelmente com seus colegas, com seu patrão, porque senão ela é mandada embora. No ambiente religioso, a pessoa sente a obrigação de ser melhor por causa do politicamente correto, por causa da moral que se institui, apesar de muitos não conseguirem nem lá no local religioso ter essa aparência de bondade, não é? Pois é. Mas dentro da casa, a pessoa se dá a liberdade, se permite ser quem ela é. Pois é. É por isso que você tem que começar a ser dentro de casa uma pessoa de bem. Pois é. Alex, é interessante o que você falou. Se o espírita não conseguir ser espírita e agir como um espírita dentro da casa espírita, é difícil que ele aja de forma diferente no dia a dia e com as outras pessoas, de fato. Mas isso tem outro aspecto interessante nos relacionamentos, que o Alex falou aqui da casa dele, né? Sérgio, também você poderia comentar sobre isso. Talvez fosse uma... Eu imagino que essa seja uma das causas da separação que a gente vê hoje, tanta facilidade que as pessoas trocam de companheiros. Eu acho que ela convive um tempo com o indivíduo, né, com aquele companheiro, e ele mostra tudo de ruim que ele tem. Ele ou ela mostra todo o lado torto dela. Até que ela chega num momento que ela acha que não dá mais para corrigir. Então é mais fácil separar e arrumar uma outra que não a conheça, ou que não o conheça. Não é isso? Começa do zero, né? Vamos começar de novo, talvez, ou tentar ser melhor. Com essa já não dá, porque já me conhece. Como é que eu faço? É uma característica, uma tese importante que você está levantando. Porque, às vezes, você acaba achando, né? Assim, eu vou zerar e vai estar tudo certo. Mas existe a característica do outro que você também não conhece. Pois é, completamente novo, o outro também, né? É por, justamente neste momento do início do relacionamento, de ambos os lados, é uma interpretação, né? Todo mundo mostra só o melhor que tem. Eventualmente, quando eu falo, faço palestra em algum casamento, né? Sei que você faz também, já andou fazendo. Essa é uma das coisas que eu converso com os noivos, né? Essa questão de meio... Né? Essa coisa de cara metade, meio mais meio, você anda pela metade por aí, mais meio é igual a um. E eu costumo dizer que no relacionamento, na verdade, não é um meio mais meio. É um mais um igual a três. Um mais um igual a três. Em que sentido? Um, que é uma pessoa inteira, com as suas virtudes, com os seus defeitos e tendências. A outra, também inteira, com as suas virtudes, tendências, seus trejeitos, suas manias, porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com mania também. Mas essa terceira entidade chamada relacionamento, que de vez em quando os dois precisam deixar o que querem para cuidar do relacionamento. E o ser humano está cada vez mais individualista, né? A gente é egocêntrico, egocentrista e cada vez mais individualista, cada vez mais fica difícil da gente fazer essa coisa de forma consciente, de ceder para o outro ter espaço, mas não porque o outro vai ganhar, porque o relacionamento vai ganhar, né? E às vezes tem esse pensamento romântico do meio, a minha cara metade, a tampa da minha panela, e as pessoas levam por um lado que eu acho muito perigoso. Alguém tem que me completar e me fazer feliz ou fazer as coisas para mim, que nem eu sei exatamente o que eu estou buscando eventualmente. Alex, nós falamos de amizade e também acabamos falando sobre o relacionamento conjugal. Então vamos unir as duas coisas agora. No relacionamento conjugal, como a amizade pode influenciar? Existe amizade? Um casal tem que ser amigo também? Como que é? Ou a amizade atrapalha as coisas? Como funciona isso? Totalmente, né, Wilson? Se nós tirarmos o sexo, nós temos dois amigos. Sobra o quê, né? É o relacionamento. Tanto é que se você trabalha com uma pessoa no seu emprego, você tem um relacionamento. com aquela pessoa, só que não é um casamento. Mas praticamente é. Você passa 8 horas por dia com aquela pessoa e você fica... Você vê virtudes e defeitos. Por mais que a pessoa não queira, ela vai acabar demonstrando. É muito tempo junto. Então, um casamento é um relacionamento que tem a parte sexual. Então, o que acontece? A pessoa utilizando a parte sexual com amor, de forma equilibrada e respeitando, é uma amizade que dá certo e muito certo. O que acontece é que muitas vezes um se transforma dono do outro. Aí já não é uma amizade. Um tenta submeter o outro. Tanto a mulher possessiva, que quer controlar o esposo, como o esposo possessivo, que quer controlar a esposa, como em outros tipos de relacionamentos. Sempre o respeito tem que vigiar. Se uma amizade não dá certo por falta de respeito, o relacionamento afetivo, ele também não vai dar certo se não tiver respeito. Por isso que a amizade está acima de tudo. Acima de tudo. Se nós não respeitamos, se nós somos individualistas demais, que nem o Sérgio falou, a entidade de relacionamento tem que deixar o seu eu de lado para realizar concessões a favor do seu próximo, não é? Porque imagina, você tem um gosto, sua esposa tem outro. Aí, de repente, você quer impor seu gosto, ela deixa de comer o que ela quer, porque você não gosta, ela vai ser infeliz. Ela vai ter uma felicidade menor. Agora, se você fala, não, eu vou abrir mão para você ser feliz. Todo mundo é feliz. Que nem na minha casa. Eu e minha esposa, assim, especificamente, nós temos um gosto parecido. Aí nosso filho gosta de comer coração de galinha. Eu odeio, não posso nem ver. Mas outro dia ele pediu, a gente fez para ele. Porque é uma questão de amor. Como que eu posso podar um gosto que o ser tem? Porque eu não gosto. Não é isso que funciona. A gente tem que saber amar, por mais que você não queira, mas respeitar o lado da pessoa para o amor ser completo. Acho que é esse o caminho da felicidade. É, e o da amizade, né? Uma vez eu vi uma frase da sabedoria oriental que dizia que o companheiro ou a companheira deve tratar o seu companheiro assim como se trata um hóspede. Ou um visitante. Eu achei no início uma antagonia, né? Eu falei, é antagônico isso. Não era para ser o oposto, não deveríamos tratar melhor aquele que está do nosso lado. Mas não, quando a gente vai receber uma pessoa estranha, muitas vezes, trocamos, né? Colocamos uma toalha especial na mesa, preparamos o caminho, colocamos vasos com flores. Né? E para aquele que está do nosso lado todos os dias, é o que tem para hoje. É isso aqui mesmo, até a nossa presença mesmo, o nosso cuidado, né, para aquele que está do nosso lado todos os dias. Então, na verdade, baseado nesse entendimento, né, que vocês trouxeram hoje dessa amizade dentro do relacionamento, isso é totalmente aceitável, né, e necessário, aliás, imprescindível. Bem, amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Fica ali na esquina com a rua Alferes José Caetano. Lembrando que essa livraria é uma ação, uma atividade, é mantida pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que é a entidade que também mantém a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura, Terezinha de Oliveira, né, que nosso amigo André ali selecionou, e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco. Thank you. explicar. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita da Noite. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós avançamos hoje para o capítulo 27, para os itens 11 e 12. Lembrando que a semana passada nós já estudamos esse tema. Então, a gente continua. O tema é o mesmo, né? É ação da prece, transmissão do pensamento. Item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não. Pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituídas do que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houveramos de temer as vinganças. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos a nós do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles, em nada, obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria à prece resultados imensos. Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limita aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. A prece, infelizmente, é muito mal compreendida ainda, o seu mecanismo, por todos os crentes de todas as crenças. Existem pessoas que acordam pela manhã, e eu acho uma beleza isso, que as pessoas acordam e fazem a prece assim: Pai, por favor, ajuda que eu saia de casa, dê tudo certo, eu não tenha problema, que o trânsito corra bem, que meu patrão me trate bem, que eu não tenha dificuldades, que a prova seja fácil, que ninguém cause nenhum problema para mim. Aí a gente pensa, né, mamar na vaca a pessoa não quer, né? O mundo inteiro tem que se modificar para o bonitão ser feliz. Para passar, né? Para a gente passar, abrindo os resolver caminhos. Resolver o problema, né? E não é isso. A prece verdadeira é aquela que você pede luz, que você pede força para superar as dificuldades, as tribulações da vida. Porque elas são necessárias ao nosso crescimento. A partir do momento que você impede de ter problemas, tribulações, dificuldades, você impede de crescer. Infelizmente, hoje nós falamos no programa até anterior sobre a síndrome do imperador que muitas crianças passam, porque elas se transformam em reizinhos domésticos justamente porque elas são educadas só para o sucesso e não para o fracasso. Então nós temos que sair de casa com a consciência tranquila, extremamente lúcida, que nós vamos passar por dificuldades e dores, mas forte é o espírito que tem a resiliência necessária de, através da prece, atrair força moral para superá-las. Esse é o objetivo da prece. Por isso o capítulo Transmissão de Pensamento. O maior objetivo que a prece nos dá, quando nós a realizamos, apesar de ter mecanismos fisiológicos que ela realiza em nós, é a transmissão do pensamento dos espíritos superiores para nos ajudar a superar as dificuldades existentes ainda na nossa existência terrena, extremamente primitiva, que ainda temos, não é? Então, é necessário conhecer os mecanismos da prece para que possamos viver em paz e felizes, mas fazê-la de forma correta, né, Wilson? Não a prece com pressa, não a prece de qualquer jeito, não é? Fazê-la com amor, como um telefone de Deus. Pois é. E observar também, acho que os pontos que eu anotei, o Alex cobriu muito bem essa questão da forma correta, né? Lembrar essa questão de que o pensamento gera realidade. É o efeito da prece na gente. Eu sempre falo da definição poética da palavra esperança, que é acreditar num futuro possível. E a prece tem essa característica de trabalhar em nós essa reenergização para poder acreditar em alguma coisa que eventualmente a gente acha que está fora do nosso controle. E muitos de nós acabam por ter um pensamento mais negativista acerca das coisas. Não vai dar certo. Ih, já se tentou demais e não deu. Ah, isso não tem jeito. E são características que, de certa forma, interferem no dinamismo do nosso próprio organismo. O nosso organismo é um dínamo que se movimenta para realizar aquilo que a gente coloca o pensamento e a vontade. E a prece é um elemento importante nessa questão da vontade. Quando a gente acha que a gente está incapaz, a gente recorre a algo superior e a gente acreditando naquilo, a gente ora com fervor. E isso, de certa forma, como eu disse, vai reenergizar. Eu grifei uma frase aqui, se observássemos as infrações à lei de Deus, se observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite necessário na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos. Na questão de quantas vezes a gente bota o nosso pensamento em busca de situações, o Luiz gosta de dizer que a traça corrói, né? Que enferruja, que a traça corrói, e colocamos aí todo o nosso equilíbrio nesses elementos eventualmente materiais, um carro novo, uma casa, um vestido, né? Um sapato novo, um vestido novo, um terno novo. Seja lá qual o desejo que a gente coloca na lista de prioridades. E quando a gente ultrapassa o limite do necessário, a gente começa a fazer acordos indissolúveis no nosso pensamento e na nossa vontade. Eu acabo entregando esse meu livre-arbítrio, que foi um pedaço importante que foi dito nesse texto aqui. Eu acabo entregando meu livre-arbítrio para esse tipo de substância, de situação, de objeto. E isso, de certa forma, faz com que eu fique realmente apático e anulado. E muitas pessoas utilizam, você falou, eu acordo de manhã, Alex, e a pessoa, eu quero que dê tudo certo para mim. Um pensamento extremamente egoísta, você já anula o livre-arbítrio de todo mundo para que façam a minha vontade e eu fique feliz, eu fique tranquilo, porque nasce na minha própria soberba, eu tive o que eu queria. Então, às vezes, a gente faz esse tipo de coisa e isso atrapalha muito esse nosso relacionamento com o plano espiritual. Eu lembrei da Nairzinha, lá da União, né? Você levou teu filho para evangelização, né? O telefone de Deus. Sim. O telefone de Deus é a oração. Muitas vezes, o que a gente acaba acontecendo é a gente tira do gancho, né? Desse telefone. E se sente abandonado, e se sente. E nós é que estamos cortando. Está sem carga, tem que pôr para carregar. Isso, né? Tem que pôr para carregar. Interessante, Sérgio, quando você fala sobre a nossa responsabilidade, né? E os excessos que Kardec aborda, parece que ele está falando da sociedade de hoje. De hoje, né? O livro atual. Aqui, de 1960, o livro O Evangelho de 62, é isso? 57, 62. 1861, né? 61. Imagina, 1861. Ele está falando de uma realidade que nós é cada vez mais verdadeira que a gente vivencia hoje, né? As duas maiores indústrias que existem é a indústria da alimentação e a farmacêutica. Isto é, comemos demais, adoecemos e temos que tomar remédio, né? São excessos. E quando falamos em excesso, falamos comemos demais, bebemos demais, trabalhamos demais para que possamos adquirir mais coisas. Então, esses excessos causam as doenças e todos os outros problemas relacionados. Aqui eu achei muito revelador o que ele coloca, né? Que se nós dividíssemos as tribulações da vida em duas partes, aquelas que nós temos que experimentar. Por exemplo, sabemos que a Terra é um mundo de expiações e de provas, onde a gente renasce para resgatar antigos comprometimentos e também para evoluirmos diante das dificuldades, como o Alex bem colocou aqui, avançarmos em progresso, experimentando dificuldades, nos desenvolvendo moralmente e intelectualmente. Assim a gente vai melhorando como espírito. Mas ele coloca que essas dificuldades, as provas e as expiações, são a parte menor das dificuldades que a gente experimenta no dia a dia. No dia a dia, isto é, o que eu vivo no dia a dia, a maior parte do que eu vivo, a pessoa fala, nossa, eu joguei pedra na cruz, né? Como se estivesse pagando por alguma coisa que ele fez. Não, não é. Isso não é uma expiação, na maior parte das vezes. Não é uma prova, não é uma missão. É simplesmente incúria. Você simplesmente não se cuidou ontem. Pensou errado ontem, comeu errado ontem, trabalhou errado ontem, não manteve sua paz ontem, e hoje você está colhendo esse resultado. E aí quando Kardec nos explica que a prece tem essa função de nos dar a força moral para que nós hoje corrijamos esses valores, né, que atribuamos o valor correto ao tesouro que a traça não rói, como diz o nosso amigo frequentemente, Luiz Pessoa Guimarães, a gente está dizendo que hoje a gente vai produzir um amanhã melhor. Um amanhã em paz. Então não adianta pedir a paz de fato, né? Você tem que pedir orientação. E aí Kardec ele vai arrematar lá no final, de forma genial, que no final das contas, mesmo pedindo e recebendo a inspiração, compete ainda a você escolher. Porque você pede inspiração, ele vem e te inspira. Ó, preste atenção, não vai dizer para você o que você fazer. Preste atenção, não faça nada, não responde, espera. E você pode escolher se faz aquilo ou se não faz aquilo. Então, por quê? Porque no final das contas é você que tem que ter o mérito pela sua decisão. Porque é você que está evoluindo. É que nem o aluno, né, que leva a lição para casa e o pai faz a lição. Vamos lá, filho, vou te ajudar. Vamos lá, e faz a lição para o filho. Ele não vai aprender a fazer jamais. Mas você vai falar para o seu filho, olha lá, o que, que eu falei para você ontem, o que, que é, lembra lá? O que, que faz aí nessa operação? Né? O que, que é a multiplicação? E deixa ele pensar, é o que os espíritos fazem conosco. Aí sim nós temos o mérito das escolhas de fazer a coisa certa e de crescermos. Essa, uma das partes do comentário do Kardec é tão atual, só, desculpe fazer uma corrigenda, é 1864, 64, né? Isso. O 1861 é o Livro dos Médiuns. Isso. Mas um pensador, algum tempo atrás, ele criou a teoria 90-10, que diz que 10% da nossa vida nós temos controle, não é? Que é a forma como nós reagimos aos 90 que nós não temos controle. Você não controla o sinaleiro, você não controla a chuva que cai, você não controla o frio que vem, você não controla, muitas vezes, uma pessoa que vem e comete um acidente, alguma coisa. Então, os 10% seu é aquilo, a forma como você reage a esses 90% que são incontroláveis, que é o que Kardec falou. Então, em cima desses 10%, a nossa responsabilidade, quando nós oramos, se transforma em 100%. Porque eu posso ser ativo 100%. Naquilo que eu controlo e naquilo que eu não controlo. Porque isso é a resiliência. Porque a resiliência nada mais é que um efeito físico que diz que um corpo ele pode sofrer uma pressão de modo que ele retorne a seu estado normal. Então, cada um tem uma resiliência. Cada um tem um momento de pressão que suporte para voltar ao normal. Quando ultrapassa a resiliência, você se destrói. você entra em depressão, você entra em melancolia, você entra no estresse profundo, você tem taquicardia, você tem outros tipos de doenças. Então, com a prece, você consegue se sustentar para ter a intuição perfeita para superar as dificuldades. É esse o objetivo da prece, não é? Só que as pessoas precisam entender, e a história do telefone de Deus, né, Sérgio, é interessante, porque muitas vezes você impede o retorno da ligação, mas as pessoas muitas vezes já querem falar com Deus sem esperar dar sinal também. Já vão falando qualquer coisa, não entram no contato, naquele período de descanso, de um certo êxtase que a prece necessita. Para que você entre em contato e forme um canal com o mundo superior, é necessário parar. Se desligar da balbúrdia, da confusão, silenciar a mente, para que você possa ouvir a Deus, para que você possa ouvir os espíritos superiores. Não é? Não é de qualquer jeito que se é feito. É como se você pegasse um telefone, espera dar sinal, aí você, né, faz a ligação, alguém fala, você responde, você fala, a pessoa responde. A prece é do mesmo jeito. É necessário calma, tranquilidade. Você está conectado. Você está atarantado, está atormentado? Faça a prece. Ela vai te acalmar. Você está tranquilo? Faça a prece. Ela vai te indicar um caminho melhor. Ela vai te dizer se está correndo demais de um lado, está parado do outro. Você vai ter a intuição perfeita. Porque Deus não nos abandona nunca. Nunca. E a prece não precisa ser longa. Não precisa ter palavras bonitas, é necessário que ela seja dinâmica, seja prática, que vá ao cerne do problema, mas com respeito, com doçura, com amor, não é? Bater a porta, se vos abrirá, procurar achareis, não é? Pedir, se vos dará. Então, é tão poético que Jesus coloca, mas tão profundo, que as pessoas fizeram da prece um Pai Nosso decorado, que eles não sabem para que serve, que eles não entendem o que é falado, falam, falam, falam e não sentem. E uma lista de mercado, né? De coisas materiais. A gente viu aqui que em nenhum momento ele fala de coisas materiais, ele fala de força moral para encarar as dificuldades. Eu acho interessante, eu sempre falo isso sobre o que representa o Espiritismo, e aí tem a ver com a prece também. Luz, a gente pede luz, não pede? Muito. Me ilumine, me dê luz. Eu sempre comento isso. Para qual é o objetivo da luz? A luz, ela tem a função de revelar aquilo que está na escuridão, que você não vê. Então, quando você recebe luz, você vê o mundo ao seu redor. E aí, o sujeito fala, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É verdade. Por quê? Porque com a resposta da tua prece pedindo luz, você tem inspiração e vê os problemas. Porque para você evoluir, você precisa resolver os problemas. Só que quem que toma um remédio para uma dor qualquer, se não aceita que está doente? Toma isso aqui, não, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu não vou tomar remédio, eu não vou procurar me corrigir em nada. Então, muitas vezes, essa quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é isso. Parece que você vê um monte de problema, mas é exatamente, você enxerga, identifica eles, e aí você pode fazer alguma coisa, não é, Sérgio? Eu acho que a gente pegou um ponto interessante, pegando o que o Alex falou, o que o Wilson falou, o Alex estava falando, eu falei, caramba, né? Eu acho que a gente... Quando às vezes conversa com Deus, ou para santo, ou para espírito superior, a gente faz essa conexão com um pouco de soberba, às vezes. Com certeza. Como se fosse obrigação. Sabe, existem alguns indivíduos que às vezes passam por necessidade, mas eles não são humildes para receber, como se o mundo lhes devesse alguma coisa. E aí eu vim correr dar um pulo aqui no texto, ele diz assim: se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. A palavra caridade, nesse contexto que o Kardec colocou, está carregada de, no primeiro aspecto, humildade, que eu sempre olhei para esse ponto, mas também no respeito de que, na forma como ele descreve aqui, no respeito ao direito do outro. Então, eu não vou ser maldizente, eu não vou invejar, eu não vou ser cioso, eu não vou evitar, eu não vou ter disputas e dissensões. Aí realmente é aquele auxílio desinteressado que a gente fala, mas pautado no direito do outro fazer e ter o que ele quiser, o que lhe aprouver. É completamente contrário ao orgulho que ele menciona ali, porque muitas e muitas vezes, até nessa questão, eu ergo a minha oração com soberba. Tem que me atender. Eu estou pedindo, pera um pouquinho, eu estou indo na igreja todo dia, estou indo no centro espírita, estou fazendo o sopão, tem que me atender. E quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? Deus não é o rei. Não, eu sou filho de Deus, eu sou o príncipe. Né? Eu tenho direito, né? Vai falar com o pai nesse formato. Mas quantos príncipes e princesas tem no mundo? Não, tem muitos, né? Alguns bilhões. Né? E aí, a gente, enquanto você falava, Sérgio, dessa relação, né, eu me lembrei aqui da parábola do filho pródigo. Depois que o garoto sai, gasta tudo, dá toda a cabeçada que ele pode dar, se vê quase comendo junto com os animais, ele pensa, eu vou voltar lá para o meu pai, mas eu vou pedir para o meu pai para ele deixar eu trabalhar para ele como empregado. Porque os empregados dele, do meu pai, vivem uma vida melhor do que a que eu estou vivendo agora aqui. Estou vivendo uma vida péssima, estou quase comendo junto com os porcos aqui. E, né, e os empregados do meu pai têm boa comida, são bem tratados, então eu vou voltar lá. Como eu fiz muita coisa errada, e eu reconheço, eu sei que eu não agir certo, eu volto lá e peço para ele, pai, deixa eu trabalhar como empregado seu. Aí ele volta. É exatamente isso, a prece. Você se volta ao pai com humildade, reconhecendo que você fez um monte de besteira e que você não está indo até ele para exigir o seu direito de filho, né? Ou para cobrá-lo de alguma coisa. Pai, você tem que me dar. Não, mas é para pedir. Pai, eu só quero trabalhar como empregado seu. Porque se eu me reaproximar do Senhor, Eu vou ter menos sofrimento do que eu estou tendo longe do Senhor. Mas aí o que faz esse pai? Ele contrata ele como empregado, então tá bom, você vai ficar aí? Não, o que ele faz? Bota logo um anel no filho dele de volta, manda lá matar um boi para fazer um churrasco, faz uma festança porque ele chegou de volta. E o recebe como filho. Exatamente isso. Você vai e pede com humildade. O que você recebe é muito além do que aquilo que você imaginava receber. Tanto que nós não temos nem condição de avaliar o que estamos recebendo todos os dias e não percebemos. É porque quando existe o arrependimento sincero, a humildade está presente. A soberba, o orgulho, nesse momento, desaparece. Que foram destruídos, né? Exato. Que foram esmagados. Pela dor. Exatamente. Pela dor. Então, essa é a dor que traz um benefício. Esse é o bom sofrer. O bom sofrer. É aproveitar a dor. É a dor. A irmã Sidufo, em algumas vezes, usou como dor evolução. É. Tem a dor martírio, né? E a dor evolução. Essa é a dor que leva a gente para frente. Pois é. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, Associação das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os semeadores que seguem semeando as sementes do amor. Agradecemos a esses amigos pela sua contribuição. Estamos aqui trabalhando por conta desta contribuição. É, senão nós não teríamos condições de manter essa estrutura, manter o programa no ar. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita vai ao ar ao vivo duas vezes na semana, às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9h30 da manhã. O programa de domingo é patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que o programa Visão Espírita era transmitido pela Rádio Brasil, AM de Santa Bárbara do Oeste, há 20 anos já que ele está no ar. Agradecemos a todos vocês. E se você ainda não colabora, participe, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web no ar.

demais. E amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. No terceiro bloco, nós abordaremos a questão tragédias coletivas. Temos muito assunto para falar. Esse é um tema que gera muita dúvida. Ontem eu realizei uma palestra na União Espírita e eu toquei no assunto durante a palestra. No final, teve pessoas que me procuraram para esclarecer mais dúvidas. Então, é um tema importante para a gente abordar. Para começar a falar sobre isso, eu optei por começar com conceitos mais básicos inicialmente, né, para entender as razões dos desencarnes, por que desencarnamos. Vamos entender as razões primeiro do nosso nascimento, né, por que chegamos até aqui, qual é o objetivo. Então, a gente começa com uma pergunta clássica, filosófica, né? Fácil. Por que? Fácil, fácil. Por que Deus nos criou? Existe, afinal, uma finalidade para a nossa existência espiritual, já que somos seres imortais? Eu separei aqui, porque quando o Wilson passou, nós estudamos uma vida inteira no Espiritismo, de repente vem uma pergunta assim, parece essa que vai é danada, destruir a gente, né? Aí eu procurei na Revista Espírita, em todas, procurei no Livro dos Espíritos e achei uma resposta, que é o que eu tinha colocado na minha cabeça, que é mais óbvia. Pergunta na questão 78. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Está no meio a resposta disso. Diz, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, incontestável. Aí vem a resposta. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, e em que momento fez, nada sabemos. De fato, é difícil você penetrar o pensamento de Deus, saber por que ele nos criou. Eu, particularmente, Alex, eu tenho uma resposta. Por amor. Porque quando nós estamos no relacionamento e queremos ter um filho, nós não queremos tê-lo para ele ser nosso empregado, ou para ele aparecer na revista, ou para ele... Nós queremos ter por amor. Por amor. É óbvio que Deus tem sentimentos maiores, mais profundos, que não cabe a nós tentar devassar, porque somos nós, né? Nós somos quase animais ainda, né? Então fica difícil. Mas eu tenho a ideia que Deus nos criou por amor. E isso quer dizer que nós temos finalidade sobre a face da Terra. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem que cada ser tem uma finalidade específica, uma tarefa a se realizar na criação. Tanto que essa tarefa a realizar na criação, muitas vezes passa batido quem estuda. Porque muitos acham que são folhas ao vento na Terra. Nós, cada um de nós, tem uma tarefa impressionante na criação de Deus. Então, é necessário a vivência para progredirmos. Mas que cada um temos a possibilidade de servir. Joana de Ângeles disse que um dos 4 ou 5 ditados para você ser feliz é: nós nascemos para servir. Muitos acham que precisam ser servidos. Aí nós pensamos, o Rotary Club que diz: aquele que não vive para servir não serve para viver. Se tudo tem sua serventia na humanidade, na natureza, por que nós não teríamos? Não é? Nós vemos o urubu que come a carniça, ele que é o faxineiro da terra. Os vermes que limpam os corpos em decomposição são seres que nós não valorizamos, mas que muitos deles fazem mais do que nós fazemos, como seres inteligentes da criação. Muito bonito, Alex. Sérgio, eu vou passar para você da seguinte forma. Eu vou pegar o que o Alex disse e, em cima do que ele falou, te faço uma questão para você avançar. Ele disse que, segundo o entendimento dele, e eu também concordo com o que eu acredito, Deus nos criou por amor. Podemos, então, depreender disso, que se ele nos criou por amor, ele também nos criou para amarmos? É, eu acho que a conclusão é imediatamente automática. Porque quando Quando a gente ouve aquela fala de Jesus que o amor vai eliminar a imensidão dos pecados, e quando a gente ouve também aquela questão da religião única, quando a gente começa a olhar esse contexto todo, a gente coloca assim: o amor é a conexão com Deus e, por conseguinte, com todos aqueles que estão conectados a Ele, ou seja, todos os espíritos que já atingiram esse patamar maior. E Jesus nos deu essa missão, né? Quando Ele falou assim sobre a missão do homem, é amar. E amar, primeiro, a Deus de maneira incondicional, inegociável. Depois, amar a si mesmo para poder amar ao outro de maneira independente, de maneira integral, sem que se torne de maneira tóxica, sem que se torne uma coisa obrigatória e que a gente faça de maneira natural. Então, sim, né? Para que a gente possa atingir o estado de evolução, e eu gosto de provocar o seguinte: a gente evolui não é para tocar harpa no paraíso, é para trabalhar. E quanto mais evoluídos estamos, maior é a qualidade do trabalho que nós vamos executar. E para que esse trabalho seja bem executado, precisa amar de uma maneira muito mais abrangente, amar a humanidade, amar a criação, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Naquele velho senso que Francisco de Assis chegou, né, de poder dizer que a pedra, a lua, o sol eram todos irmãos, né, um sentimento fraternal. E isso nos direciona ao Pai. A Deus. É interessante se a gente conclui que a nossa finalidade é amar. A virtude por excelência do homem é amar. A virtude de um objeto qualquer é a sua capacidade de realizar algo para o qual ele foi projetado. Uma faca, por exemplo, ela foi projetada para cortar. Uma faca que não corta não tem virtudes, já que a virtude principal daquele objeto é cortar. Tem até uma música sertaneja que diz, né, faca que não corta, não sei o quê, se perder pouco me importa. Porque ela não cumpre a função dela. Então, a função do homem é amar. Essa é a nossa virtude por excelência. Se essa, então, é a nossa finalidade, tudo o que nós fazemos tem que ter isso como objetivo, né? O amor. Então, é consumir o que é necessário, mas em termos de aprendizado, todo e qualquer relacionamento, toda e qualquer ação tem que ter por objetivo amar mais. E como somos indivíduos e, por conseguinte, individuais, e o processo de evolução acaba nos deixando, parece até paradoxal, nos deixa cada vez mais individuais, só que quanto mais próximos do amor nós estamos, mais coletivo. Mais coletiva é essa sensação, mais coletivo nos tornamos. O amor nos conecta às outras pessoas. Mas acho que a grande prova de amor de Deus, como o Alex respondeu, Deus nos criou por amor, é ele deixar a gente evoluir pela nossa própria interpretação do que é amar. O livre-arbítrio é isso, né? Curioso que, quando eu cheguei aqui antes do programa, eu conversava com o nosso amigo Guilherme, que está aqui nos acompanhando, que é o nosso novo auxiliar e voluntário aqui da parte técnica. E eu falava com ele sobre Deus, e me veio uma analogia para falar sobre Deus e a nossa relação aqui, que vai caber novamente aqui. Eu disse para ele que nós, como você acabou de dizer, que nós, o amor nos conecta. Vamos pensar numa grande rede, né, onde cada um está ligado ao outro. Na medida em que amamos, nos purificamos, nós somos como filtros, né, filtros sujos ainda, repleto de impurezas. Esse filtro não permite que o fluxo o atravesse e alcance o outro ponto. Assim como condutores. A nossa evolução, o processo de purificação, nada mais é do que a gente se despojar dessas impurezas desse filtro. Quando isso acontece, a vontade de Deus, o amor de Deus, flui através de nós. Então nós conduzimos esse amor e esta vontade. Tudo que sai de nós é o que entra de Deus e vai chegar até a outra pessoa, que é o que o Sérgio colocou, que é o amor que vai para o outro. O outro, da mesma maneira, recebendo esse fluxo de amor e permitindo que ele o atravesse também como condutor, chega no outro e no outro e assim por diante. Só que qual é o problema? A gente está entupido de impureza. Pega a sensação gostosa e quer só para nós. Que é para a gente. E aí o que acontece com a água quando fica parada? Ela apodrece. Ela desenvolve micro-organismos. Ela não serve para nada. Né? A água, quando ela escoa, ela é limpa. Né? Mas a gente pode seguir aqui agora, então. A nossa finalidade é amar e Deus nos criou como espíritos imortais. O Alex bem colocou, ele trouxe a questão ali do Livro dos Espíritos. Nós não, então, como espíritos, não existimos desde sempre. Deus nos criou em algum momento. E como ele nos criou para amar, significa que ainda não amamos. Portanto, ele já não nos criou prontinhos. Agora, por que ele não nos criou assim? Também não nos compete saber. Ele poderia criar todo mundo bonzinho, já perfeito, mas ele não criou. Não nos compete, né, perscrutar os desígnios de Deus. Com base no que nós temos, nós avançamos então. A pergunta é, por que reencarnamos sucessivas vezes? Por que, afinal, a gente tem que voltar para a Terra, mergulhar na carne tantas vezes? Qual é a finalidade da reencarnação? Progresso. Esse é o objetivo. É o progresso. Porque se nós somos criados simples e ignorantes, como uma pedra a ser moldada, como uma argila a ser moldada, numa nulidade, nós temos em potencial a perfectibilidade. Nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós temos a possibilidade da perfeição. Mas é necessário a reencarnação sucessiva para que nós aprendamos o contato com os nossos semelhantes. Porque da mesma forma que vamos desenvolvendo virtudes, nós vamos auxiliando o meio em que vivemos e as pessoas que nos rodeiam a crescer também. Então, é necessário, porque não se consegue tudo de uma só vez. É necessário que realizemos as coisas aos poucos, porque nós temos dificuldades. Imagina desde que nós somos criados simples e ignorantes. Um ser unicelular, para depois se transformar no ser que nós somos hoje, passando pelos diversos reinos na evolução anímica. Quantas reencarnações tivemos? Existe uma questão em O Livro dos Espíritos que Kardec pergunta qual a diferença dos animais para o homem, que os espíritos respondem, a mesma diferença entre o homem e Deus. Pequena diferença, né? Pequena diferença. Pequena Mas diferença. Nós já galgamos, né, então? Já avançamos pra muito. Chegamos até aqui. Pois é. Né? A nossa soberba, às vezes, a gente até elimina essa diferença, né? É. O Alex colocou uma coisa interessante. Então, podemos entender que essa finalidade da reencarnação é o progresso. Mas o Alex colocou bem, o progresso auxiliando as outras pessoas. Por que que a gente não pode evoluir sem precisar reencarnar? Porque a reencarnação tem uma coisa angustiante, né? Que é a desencarnação, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente mergulha na carne e depois tem que ir embora, né? Não dá para ficar aqui. E aí quando tá lá em cima não quer voltar mais. Não quer voltar, né? Assim, a gente nunca quer, né? A gente quer sempre na situação de a gente... A zona de conforto é sempre mais interessante, né? Aliás, é o que dizem, que muitas vezes nós pensamos muito naqueles que estão para desencarnar, na angústia que é, no sofrimento que é, daqueles que estão nos hospitais para retornar à pátria espiritual. Mas pouco pensamos na angústia daqueles que estão retornando para cá, que estão nos úteros, né? Que passam por talvez um momento mais angustiante do que partir daqui para lá, né? Porque você está vindo para cá, para um lugar onde você vai viver de repente, né? Um resgate gigantesco, uma missão tremenda, né? E a gente às vezes não pensa nessas pessoas, a gente pensa nas nossas preces, pedimos por aqueles que estão desencarnando, mas não pedimos por aqueles que estão encarnando, né? Sérgio, então Finaliza para a gente. Qual é a finalidade da reencarnação no tocante ao porquê da gente ter que vir para cá, então, e não poder se desenvolver lá no plano espiritual? O André Luiz conta para a gente que tem lá hospitais, tem lugar para trabalho, tem o nosso lar. Não podia ficar por lá mesmo? Isso, é. Às vezes a gente até pergunta isso, né? Assim, por que que eu tenho que... Outros, por que que eu tenho que esquecer? Pois é. Outra coisa interessante também. Exatamente. Né? Me lembrasse, não seria mais fácil já? Exatamente. Algumas pessoas colocam disso e é importante, acho que, a gente perceber que a reencarnação é uma parada, um fôlego para que a gente possa experimentar novamente, com a bênção do esquecimento, passar por novas provações, não ignorando a questão do quanto o corpo físico, de certa forma, neutraliza a vontade, a ação livre do espírito. E nessa forma de interação com outras pessoas, eu posso experimentar frustrações, eu posso experimentar tentações, eu posso experimentar situações pelas quais eu não me recordo na mente, mas que eu tenha intuições acerca dela. Então, o corpo físico, ele exerce uma influência que é importante de reciclar. Esse momento de reencarnar é um momento de reciclar. A gente dá aquela parada, a gente aprende no plano espiritual, a gente toma consciência do que fez, o que não fez, o que tem por fazer. Só que quando a gente entra na carne, esse esquecimento vai fazer com que a gente anule também tendências que eventualmente não serão trabalhadas na presente encarnação, e que a gente foque naquele planejamento feito anteriormente. Então, como parte da reencarnação e do plano reencarnatório, se eu vou nascer no gênero masculino ou feminino, se eu vou nascer numa família de determinado tipo ou não, se eu vou nascer feio ou rico, de acordo com a cultura, com o local, com a época... Todas essas nuances, então, como parte do processo de reencarnação, permitindo que a gente use o livre-arbítrio, principalmente na hora dessa escolha do planejamento, e depois que a gente, ao atuar encarnados, a gente, de certa forma, realmente ganha a chance nova. Porque apesar de alguém dizer, das pessoas às vezes dizerem, eu preferia não esquecer, porque aí eu acertava mais. Só que como que eu iria conviver com a minha consciência culpada de tantas... É difícil lidar com a culpa da culpa daquilo que a gente que fizemos ontem já. Imagina, né? Com todas as culpas, os processos anteriores. Seria mais difícil. Então a reencarnação também serve para que os nossos irmãos do plano maior... a comando de Deus, delimitem o nosso campo de atuação para que a gente não faça o que a gente não consegue fazer. Delimitem e suprimam, né? Suprimam. Porque o cérebro é um supressor. A pessoa, quando ela está encarnada, ela tem reprimido muito do que ela... O que a psicologia vai chamar de subconsciente, na verdade, para a gente é um fenômeno anímico, né? Você não representa tudo aquilo que você é. Partes daquilo saem do subconsciente e vêm para o consciente em determinados momentos para você tomar conhecimento do bichão que está lá ainda, do monstro que está lá e que você precisa cuidar. Mas vem aos poucos, e é o ego quem cuida disso, que permite, é o porteiro lá que deixa passar, né? E Alex, é interessante também, queria que você comentasse os aspectos de sintonia. Porque no plano espiritual, a gente aprende no Livro dos Espíritos, na obra espírita, que os semelhantes estão sempre juntos, né? Então você está sempre próximo daqueles que vibram semelhantemente a você. Aqui não, né? Quando você volta aqui para o plano físico, você tem que conviver com pessoas que são totalmente diferentes de você. E isso também é necessário, não é? Sim, mas se você for pensar, né, Wilson... aqueles que a gente acha que não estão sintonizados conosco, estão. Eles estão ligados, né? Porque não é só o amor que atrai, o ódio também. Eu acredito, pelas leituras, pelos estudos, que o ódio atrai mais do que o amor. A maioria dos grupos familiares são formados por espíritos antipáticos do passado. antipáticos no que nós queremos dizer, no sentido de terem um atraiçoado o outro, cometerem crimes, machucado, ferido, mas que tem uma simpatia de sentimentos, mas que no momento um veio fazer o outro falir na existência. Reencarna no mesmo grupo familiar para poderem reparar as faltas e aprenderem a se amar, não é? Então, o que acontece? A sintonia vai existir entre espíritos que pensam igual. Mas muitas vezes nós achamos que nós não somos iguais a certos tipos de espíritos, mas nós somos, como que diz? Estamos ligados. Cuspido, né? Escarrado. Pois é. Pois que é. Em realidade é esculpido em mármore Carrara, né? Pois é. Eu me lembro aqui, com o nosso amigo André aqui, juntos, né? Nós participávamos do Gestare e lá nós estudamos a obra Laços de Afeto. E uma das interpretações que eu não me esqueço, a obra de Hermance Dufour, do Vanderlei Oliveira, como médium. E eu não me lembro da interpretação de afeto. Afeto a gente sempre trata como uma coisa muito bonita, né? Afetividade. Mas afeto nada mais é do que a capacidade de afetar e ser afetado. Eu tenho afeto com alguém se ele me afeta de alguma maneira. Se ele me afeta, existe afeto. Mas esse afeto, né, pode não ser positivo. Me afeta negativamente. Cada palavra que ele fala me irrita. Ele está me afetando. Eu tenho uma ligação com ele, de qualquer forma. Então, é o que você colocou. Existe ali uma ligação e uma sintonia que precisa ser resolvida. Não, né? Tem. Eu não suporto ele, mas não vivo sem ele. É, mais ou menos assim. Olha, o tempo está passando. A gente se comprometeu a falar sobre desencarne coletivo, mas eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá. Vai ter que deixar para o próximo programa. Mas dá tempo de mais uma ainda. Vamos lá. O mal predomina no mundo, aparentemente, ou o mal predomina no mundo? E se predomina, por quê? O mal predomina no mundo atual, com certeza, por ausência do bem, pelos bons serem omissos. É uma questão do Livro dos Espíritos. Por omissão dos bons, o mal predomina. Porque ainda o homem ainda é material. Como o nosso planeta é um planeta de expiações e provas, nós vemos na escala espírita discorrendo que os seres que habitam um local desse tipo, que são os espíritos imperfeitos, é a predominância do mal sobre o bem, da matéria sobre o espírito. É por isso que os homens aqui na Terra têm mais interesse em ter do que ser. É por isso que os homens matam as outras pessoas por causa de quinquilharia. Porque ainda o coração deles está pegado à matéria, ao ter, ao egoísmo, ao consumismo. Quando os bons quiserem suplantar essa situação, o mal se sentirá envergonhado e ele será expulso da Terra. Mas isso se os bons agirem de conformidade. Mas ainda a maioria dos habitantes da Terra são pessoas que possuem o mal no coração, por causa da escalada evolutiva. Ainda nós somos espíritos imperfeitos que preferimos o eu do que o nós, infelizmente. Interessante que o Alex colocou. Eu vi um palestrante falando algo bem parecido recentemente. Ele falou, olha, somos 7,5 bilhões de espíritos encarnados. Não vamos nem colocar na conta os desencarnados, que são 3 vezes isso. Mas vamos colocar 7,5 bilhões de espíritos imperfeitos, como o Alex bem colocou, e com livre-arbítrio. O que você espera que vai ser o resultado disso? Imperfeito que pode fazer o que quer. Qual que é o resultado? A gente vai produzir mal. Aí produz mal, aí o mal aparece. Mas a pergunta é, esse mal existe. Ora, quem é afetado pelo mal? Todas as pessoas são afetadas igualmente pelo mal? É a pergunta que eu faço, Sérgio. Não, é uma boa pergunta. E o Alex tocou na questão da resiliência. E a gente pode, além da questão resiliência, que nós estamos falando aí das características psíquicas e emocionais do indivíduo, nós podemos colocar também como parte dessa resiliência a questão vibracional. Nós falamos aqui o quanto a prece faz com que nós vibremos de maneira positiva, numa frequência mais alta. E aqueles que conseguem vibrar numa frequência positiva, numa frequência mais alta, que conseguem elevar o teu pensamento constantemente ou de maneira frequente a Deus, que conseguem se situar nesse amor definido por Jesus, de acreditar que existe uma coordenação maior, acreditar que as coisas não estão sem controle, esses indivíduos não vão sentir tanto impacto quanto aqueles que são negativistas, que colocam a sua faixa vibratória mais baixa, que acabam se conectando e o mal que os habita, de certa forma, se mistura com o mal que está fora deles, vai acontecer que eles vão sentir mais isso. Eles vão experimentar mais esse mal, então, por conta do que eles são. Existe uma frase da Joana de Ângeles que eu acho que expressa bem isso, explica bem isso, que diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu mesmo faço, pois me torna mal. Então, se eu sou o dínamo do mal, eu vou sentir os efeitos dele. Agora, se eu sou bom ou quero me tornar bom e existe o mal ao meu derredor, quanto melhor eu for, menos eu sentirei a ação do mal. Porque eu, como Jesus fazia, nossa, nós estamos longe, mas Jesus via uma pessoa maldosa como um doente e se apiedava dele e se importava em tratá-lo, em reeducá-lo como uma pedra bruta, em burilá-lo. A maioria das pessoas pensa em destruir o mal, não é? Então, quando nós mudamos o patamar mental, nós transformamos o mundo. Tem aquela frase: mata a cobra, mas o veneno permanece. Exatamente. Não, não é a cobra. O problema é o veneno da cobra. Tem que... Bom, estamos chegando ao final. Faltam 2 minutos para acabar. Nossa. Dá tempo da nossa poesia. Eu selecionei uma poesia bem curtinha, do espírito Casimiro Cunha. O nome é O Amigo, extraída da obra Cartas do Evangelho, também psicografada por Chico Xavier. Muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão, que te espera no caminho com o punhal da ingratidão. Mas é que nunca procuras o amigo terno e fiel, que roubaria a amargura dos teus instantes de fel. Esse amigo podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte ou mesmo para ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição durante essa semana: às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 horas da manhã e às 12 horas. A gente quer aproveitar e agradecer os ouvintes aí que nos acompanharam essa noite. Temos aqui Indaiatuba, Campo Limpo Paulista, Itapira, Rio das Pedras, Cosmópolis e, é claro, Piracicaba. Muito obrigado pela generosidade, né? Eu vou ficando por aqui, desejo uma grande semana a todos, que possamos aproveitar a cada dia todas as experiências que nos são oferecidas para a nossa própria evolução. Eu passo aqui as últimas palavras para o amigo Sérgio Aguiar e peço depois para o Alex fazer a nossa prece de encerramento. Um agradecimento a Deus por mais essa oportunidade. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Eu também queria, de minha parte, agradecer a todos que tiveram paciência de nos escutar e tolerar as nossas falhas e alguma problemática nas nossas resoluções, que nos perdoem, mas que foi uma noite sublime e que todos trabalhando em paz, a felicidade tocou os nossos corações. E nesse momento, vamos pedir ao Pai, que nos ama profundamente,